paz do Senhor. Graças a Deus que foi Jesus que entrou na minha vida e fez a faxina, limpou tudo que estava sujo e não me envergonhou publicamente. Porque tem um ditado que diz, roupa suja se lava em casa. E meu coração é a casa do Senhor e ali Ele fez a sua limpeza e não me envergonhou. Tem pessoas que estão abrindo a sujeira da sua vida para conhecer a sua identidade. Não só a sujeira, mas aquilo que está dentro do coração. Aquilo que realmente as pessoas são, muitas não sabem. O casal veio ao meu escritório e trouxe junto a faxineira, porque ela veio guiando o carro. No meio da conversa, buscando saber a sua identidade, essa senhora, ela levantou e falou, eu conheço a sua identidade, eu sei quem são vocês, porque eu que limpo o guarda-roupa debaixo da cama, eu que limpo o escritório. Eu fiquei pensando que verdadeiramente nós somos aquilo que vemos no nosso escritório, no nosso criado mudo, debaixo da cama, no nosso guarda-roupa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.